uma série de três ministrações sobre a verdadeira missão da igreja. Nós estamos estudando segundo o que o Senhor propôs no nosso coração. Então, nós começamos a estudar aqui no mês passado, me perdoe, né? Fui acompanhar a Paula lá em Salvador. Quero que os irmãos orem. Então, nós estamos estudando aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, sobre a verdadeira missão da igreja. E nós já vimos que a igreja é a casa, o tabernáculo de Deus na terra. Uma casa precisa de um alicerce. E o alicerce da igreja é Jesus. Amém, irmãos? Nós vimos isso claramente aqui na Palavra de Deus. Depois nós vimos que Jesus é a rocha. E tem um edifício que é edificado sobre ele. Quem é esse edifício? Esse edifício é a igreja do Senhor Jesus. A igreja de Jesus, ela é na verdade como um iceberg, é visto só aquela ponta, né? Dizem que só 10% do iceberg que nós vimos. Você olhar para o iceberg, aí se estiver fazendo uma viagem transatlântica, você vai lembrar disso, né? Aí você vai ver aquela ponta enorme, uma montanha de gelo, pois fique sabendo que existe mais 90% de gelo para baixo. Então, a igreja, ela é essa ponta que emerge da rocha que é Jesus, e nós fazemos Jesus visto quando nós somos igreja alicerçadas na rocha que é Jesus. Amém, irmãos? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em como ser igreja, porque a gente é a evidência de Jesus na terra. Você sabia disso? A natureza, ela manifesta a glória de Deus. A glória de Deus. Mas a identidade de Deus, ela é manifestada através da igreja. Que responsabilidade, hein? Sabe o que Jesus disse? Que quando nós fôssemos um, o mundo ia crer que Ele e o Pai são um. Então, crer em Deus passa, muitas vezes, pela atitude da igreja. Que em nome de Jesus a gente leve isso a sério, irmãos. Então, Jesus é essa rocha e nós somos esse edifício. Em terceiro lugar, nós vimos que existem construtores. Esta obra tem seus construtores. Quem são os construtores? Nós vimos que o construtor é o próprio Deus. Vamos ver de novo aqui, não precisa você abrir. Em Hebreus 11, 8 diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é Deus. A Bíblia diz que nós fazemos muita coisa, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós vimos também que existem operários. Quem são esses operários? Quem são esses trabalhadores? Em Mateus 28:18, nós vemos que Jesus nos chamou a ser esses trabalhadores, operários na casa dele, cada um na sua posição para edificar, edificando, diz a palavra. Depois nós vimos que os materiais são os dons e os ministérios. Nós estudamos isso aqui de forma bem profunda. Então, irmãos, nós vamos continuar hoje para terminar, se Deus quiser, a verdadeira missão da igreja. Nós vamos ver, em sexto lugar, sexto e último, qual é a nossa recompensa por tanto trabalho, né? Nós trabalhamos, e aí, qual é a recompensa? Eu quero que você abra 1 Coríntios 3, 7, por favor. Se alguém pudesse me dar uma água, eu ficaria tão grato. 1 Coríntios, capítulo 3. Ali, já chegou ali, eu mandei aqui. 1 Coríntios 3, 7. Nós vamos ver aqui. Oh, querido, obrigado. Deus abençoe você. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Amém? Vamos ler? Primeira Coríntios 3, 7 diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus é que dá o crescimento. Às vezes a gente se gaba do que a gente faz na igreja. Você tem que ter muito cuidado. Porque, de fato, irmãos, o Senhor ele nos tem capacitado para a gente poder fazer a obra dEle, a vontade dEle. Mas será que a gente pode receber um louvor? Será que a gente pode receber alguma honra? A Bíblia diz, de fato, que quem honra, honra. Mas a respeito da igreja, a respeito do que Deus faz na vida das pessoas, qual é a recompensa real que nós temos? A gente pode receber até um elogio, e não é nada contra a Bíblia que alguém diga: meu irmão, olha como eu estou feliz com a sua vida, como é bom ver você sendo cuidado, cuidando de outras pessoas, como é bom ver que seu grupo tem crescido em Deus, que mais pessoas têm ido lá receber de ensino, direção, que maravilha que você está com a mão na massa. Isso é ótimo. Mas quem dá o crescimento, irmãos? É Deus, amém? É interessante porque a Bíblia não disse assim: olha, ninguém plante, nem ninguém regue. Porque Deus faz tudo. É isso que está aí na Bíblia? Não. A gente precisa amadurecer sobre o que é papel nosso, o que é papel de Deus. A Bíblia não disse: não, não faça nada, não precisa plantar, não precisa regar, você só precisa ir nas reuniões, ser abençoado, porque Deus vai mover na sua vida. É isso que a Bíblia diz? Não. O que a Bíblia diz é que, de modo, nem quem planta alguma coisa, nem quem rega. Mas a Bíblia não diz para não fazer, não trabalhar, não servir. Mas Deus que dá o crescimento, este é alguma coisa. Ora, uma coisa só é o que planta e o que rega. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Você vai receber uma recompensa de Deus pelo que você faz. Eu não arrisco dizer para você o que é galardão, e tenha muito cuidado com alguém que diz que sabe o que é esse galardão de Deus, porque a Bíblia não diz o que é. A Bíblia não diz qual é a recompensa por você fazer aquilo de acordo com a vontade dEle. Existem recompensas aqui, recompensas humanas, recompensas nesse mundo. Mas qual vai ser a recompensa no céu? A gente não sabe. A Bíblia não diz. Então, vamos continuar lendo para a gente ver o que é então que nós, como igreja, devemos fazer, como nós devemos caminhar. Eu vou ser breve hoje, mas eu quero muita atenção de vocês. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Olha que maravilha. Irmãos, que em nome de Jesus o Senhor abra nosso entendimento para a gente perceber isso. Não é que Deus só conseguiria fazer conosco, não é isso. Mas Ele resolveu que nós fôssemos seus cooperadores. Agora eu pergunto para você, isso não precisa falar em voz alta não, mas eu pergunto para você: como efetivamente você coopera para o reino de Deus? Eu não ouço pensamentos não, mas certamente alguns de vocês estão pensando: ah, eu tento ser uma pessoa fiel, eu tento não fazer coisa errada. Pois quando eu estava adorando aqui, o Senhor me falou uma coisa tão linda, eu quero compartilhar com vocês. O Senhor me disse, foi assim, ó, tão simples, assim, ó: não adianta não fazer o errado, eu quero que você faça o certo. Você já pensou um marido, né? Um marido trabalhador, né? Um marido que... não vou nem falar dessa qualidade de trabalhador, vou falar assim: o que ele não faz de errado? Ele não adultera, ele não mente. Você nunca viu ele, nem aspas, sem querer, reparando uma mulher na rua. Você sabe quanto ele ganha, você sabe com quem ele anda. Ele é uma pessoa irretocável no que diz respeito à verdade, à idoneidade, à honestidade. Mas já pensou se esse marido maravilhoso, ele nunca dizer que ama você? Ele nunca lhe fazer um agrado, um favor? Ele nunca acordar de noite quando o bebê estiver precisando de atenção e você estiver muito cansada? A gente tem que entender, irmãos, que o ideal não é a gente não fazer o errado. Durante muito tempo a igreja caminhou assim: o crente é aquele cara que não bebe, que não fuma, que não trai a esposa. Ele só precisa não fazer o errado. Só que isso é uma grande mentira do diabo, porque os monges todos fazem isso. A gente devia aprender com eles, ir lá no Tibete aprender com eles. Se a nossa vida se resume a não fazer o que é errado? Não. Qual é o objetivo do homem? Qual é o objetivo maior do homem? A W. Tozer. um homem de Deus. Tudo que você vê dele, você pode ler, que é maravilha. Comprei um livro dele recentemente traduzido, que é O Propósito de Todo Homem, é o nome do livro. Recomendo para vocês. E você vai lendo o livro, e a gente estuda isso em teologia, mas você vai ver como a alma apaixonada, cheia de passagem bíblica e exemplo, mostra que o objetivo de um homem é conhecer Deus e aproveitar, gozar, curtir de Deus por toda a eternidade. Esse é o objetivo nosso. Tudo mais é nota de rodapé, irmãos. É conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. É conhecer a Deus e curtir isso. Mas se a gente somente se afastar do que é errado e não submeter a Deus, eu até questiono se a gente vai conseguir mesmo ficar muito tempo se afastando do que é errado. Quantas pessoas eu conheci que disseram: olha, eu usava droga, não uso mais, eu parei de usar. Olha, eu traí minha mulher, mas parei, nunca mais eu traí ela. Olha, eu roubava na empresa, nunca mais roubei. E depois essas mesmas pessoas me procuram, eu procurava, eu dizia assim: olha, caí de novo. E eu digo: mas por quê? Aí não sei. Eu falo: você deixou de fazer o que era errado, mas você começou a buscar mais a Deus, você entrou, passou a frequentar mais a igreja, você batizou, você cresce no meio da comunhão dos irmãos, você é discipulado, você é acompanhado. Aí a pessoa diz: não, eu falei por isso, porque você só parou de fazer o errado. O que é que você botou no lugar do errado, meu irmão? Às vezes a gente é especialista em deixar de fazer o que é errado, mas não coloca o certo no lugar do errado. Nós vamos ler um texto aqui em Tiago daqui a pouco que fala muito bem disso. Então nós somos colaboradores de Deus, que maravilha, cooperadores. Mas é assim, irmãos, imagine a cena, não é? Quem tem filho pequeno que diz: mãe, deixa eu lavar a louça. Aí vai lá e lava a louça, 3 anos de idade, 3 anos. Aí vai lavar a louça. Aí você faz o quê? Bota uma cadeira, porque não chega lá. Não é verdade? Aí vamos lá, pega o prato, você segura o prato por cima, não é verdade, não é? Aí pega o sabão, você vai lá ajudando, né? Aí o filho está: deixa eu fazer sozinho, mãe, deixa eu fazer sozinho. Tu deixa eu fazer sozinho? Claro que não. Mas você quer que ele aprenda a fazer, aí você vai com ele, assim? É assim que nós somos colaboradores de Deus, irmãos. Tudo ele está conosco. No momento que a gente diz: deixa eu fazer sozinho, a gente cai da cadeira, se corta na faca, quebra a louça, gasta muito sabão. Você entendeu? Diga amém. É assim que somos colaboradores dele, no corpo dele, que é a igreja. É assim que nós somos colaboradores, cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, Deus dá o crescimento usando as duas metáforas, a de lavoura que ele falou anteriormente e a de edifício que nós estamos usando aqui nessa sessão de 3 domingos. 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Qual é o fundamento, irmãos? Nós vimos isso. Quem é a rocha? Fale com convicção. Quem é a rocha? E outro edifica sobre ela, mas veja cada um como edifica sobre ele. Eu tenho que ter cuidado em como edificar a igreja. Porque quem edifica a igreja não sou eu, é o Espírito de Deus. Então tem que ser cada vez menos de mim e mais de você. Falei hoje aqui na escola bíblica, irmãos. Quando a tribulação, de forma mais violenta, vier, o que é que eles vão fazer? Primeira coisa, vão fazer é me matar. Eles matam logo os pastores. É assim que os países comunistas, quando eles começam o regime comunista, marxista, assim, a primeira coisa que eles fazem é isso. Na China foi assim, Cuba é assim até hoje, na Coreia do Norte é assim. Primeira coisa que eles fazem, matam os pastores e as suas famílias. E aí, a igreja acaba? Não. Claro que não. Porque a igreja não é baseada em pessoas, é baseada em Jesus. Amém ou não? O pastor chega aqui e começa a falar um monte de besteira que não está na Bíblia e fala: não, está na Bíblia diferente, mas Deus me revelou diferente. A gente vai seguir quem? Seguir a palavra de Deus. Amém ou não? Por quê? Porque o alicerce é Jesus e eu tenho que ter cuidado, porque eu não sou o edificador. O edificador é Jesus. Eu trabalho como essa criança de 3 anos, cooperando, mas quem governa é Jesus. Amém, irmãos? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei, como sabe, construtor o fundamento, e outro edificou sobre ele. Mas veja cada um, ele falando a respeito de Coríntios, mas veja como cada um edifica sobre Jesus, que é a rocha, 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia! O fundamento da igreja é Jesus. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Às vezes nós vemos grandes aspas, né? Grupos, igrejas, verdadeiros palácios, né? E eu não tenho nada contra a gente ter um prédio, e porque a Bíblia diz que eles se reuniam na sinagoga e de casa em casa, e de um a um, amém ou não amém? Então na Bíblia, você lê Atos e vê isso claramente. Paulo alugou a escola de Tirano e dava aula lá por 3 anos. Se Deus fosse contra usar um prédio, então Paulo, como é que Paulo ensinaria a palavra 3 anos na escola de Tirano, que era um prédio? Amém ou não amém, irmãos? Mas não é o prédio, é a igreja. A igreja somos nós. Então, se a comunhão dos irmãos é a igreja, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente se faz igual os discípulos. Vocês lembram dos discípulos? Foi muito engraçado. Os discípulos se impressionavam com qualquer coisa. Eles olharam para o templo e falaram assim: vê, Senhor, que grandes pedras, que grande construção. E Jesus falou assim: ah, mas não vai ficar isso pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu restaurarei o templo. Amém ou não? Eles estavam achando que o templo de Deus ainda era aquela casa de pedra. E Jesus disse: não, não é. E aí a Bíblia diz que os apóstolos lembraram na ressurreição do que Jesus tinha dito. Porque caiu o santuário de pedra e surgiu o nosso santuário de pedras vivas, que somos a igreja. Amém ou não? Oh, glória! É muito bom isso, irmão. Sabe por que é bom? Porque tem gente que é santo na igreja. Mas eu quero dizer para você que onde você vai, você está representando Jesus. Você entendeu, irmão? Então, às vezes, a gente nos admira com um grande ministério, muito grande, que não está alicerçado em Jesus. E às vezes é de ouro, às vezes é de feno, de palha, de madeira. Olha, eu não sei, muitos teólogos acham que Paulo está dizendo que o melhor seria o de ouro, falando de excelência, mas é difícil a gente interpretar o texto. Uma coisa é certa: ele diz que é o fogo que vai provar, é a tribulação, é a perseguição que vai dizer se o grupo é igreja ou não. Por isso que eu pergunto a vocês: a gente resiste a uma perseguição? A Bíblia diz que a casa que não é edificada sobre a rocha, na primeira enchente ela cai. E a Bíblia não questiona se terá uma enchente ou não, ele diz que terá uma enchente. E a pergunta é: se nós vamos conseguir? E a resposta, irmãos, é a seguinte: nós nunca vamos conseguir. Está quente, né, irmãos? Vamos orar para botar um ar-condicionado nesse negócio. Mas é assim mesmo, bom que é quente, ele vai aquecendo o corpo, o espírito, também ou não? Pois é, amados, quero dizer para vocês uma coisa. Tudo isso é história, irmãos. A gente está fazendo parte da história. Vou dar um parênteses aqui. Não é? A gente vê assim o que Deus tem para nós. A gente vê centenas e centenas de pessoas salvas em Jesus. A gente vai dizer assim: valeu a pena aquele começo. Não é não, irmãos? Amém, irmãos? Fecha parênteses. Então, o que é que vai dizer se um grupo é igreja ou não? Espiritualmente, é se há a presença de Jesus ali em Apocalipse, a primeira visão que João tem de Jesus. É interessante porque ele diz: virei para trás e vi 7 candelabros, e no meio deles um como homem. Não é assim que diz? Interessante, porque quando o humano ele vê a Jesus, há uma intercessão, há uma ordem aqui muito interessante. A Bíblia diz que João viu primeiro 7 candelabros. Irmãos, o mundo vê Jesus através de você. Você sabia disso? João não disse: virei e vi Jesus e os candelabros. A Bíblia diz: virei e vi 7 candelabros e um como filho do homem no meio deles. Sabe como é que o mundo deveria ver Jesus? Através da igreja. Alguns dizem: por que Jesus não aparece como uma nuvem no céu, ou como uma coluna de fogo? E eu respondo: sabe o quê? Já apareceu. E não adiantou muita coisa. No deserto. Agora o Senhor recebeu se revelar através de nós. Amém, irmãos? Através de nós. O Senhor resolveu se revelar através de você. Gente, que coisa tremenda isso. Então as nossas atitudes têm que ser de acordo com o nosso mestre. E se alguém falar assim, poxa, você é um cara bom, hein? Você é um cara legal. Você fala assim, não. O que eu consigo acertar é Jesus em mim. Você dá glória a Ele. Porque no dia que você errar, essa mesma pessoa que Ele elogiou, Ele pôs no trono, Ele dá uma forca. Jesus foi aclamado em Jerusalém, entrou em Jerusalém, colocaram palmas, capas, e Ele entrou no jumentinho, e o povo dizia, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana é, ó salva-nos Jesus, ó salva-nos Senhor. E com uma semana, estavam dando socos na cara dEle, apedrejando Ele e crucificando. A mesma multidão que gritou Hosana nas alturas, disse crucifica-o, crucifica-o. Nós não andamos, nossa recompensa, vamos ver logo, não é a glória dos homens, irmão. Não é a glória dos homens. Qual é a nossa recompensa? Por que fazer tanta coisa? Por que trabalhar? Ainda vem o pastor agora com esse negócio que a gente tem que trabalhar, tem que servir. Olha, irmãos, eu tenho tentado na minha força humana, psicológica, mas o Senhor tem me dito que não é assim. O Senhor tem me dito que eu tenho que fazer o que Ele manda primeiro. Às vezes eu fico pensando assim, ó, segunda-feira eu vou ver irmão tal, terça eu vou ver irmão tal, mas aí eu tenho uma clínica, aí eu tenho tal coisa, tanta coisa, e eu vou, não, de madrugada eu atendo, coisa e tal, e eu tenho me esforçado, mas eu estou precisando, irmãos, quero que vocês orem por mim, estou precisando de um fogo de Deus para eu começar junto com vocês a trabalhar a igreja, primeiro pela fé, agindo não por possibilidade humana, mas agindo por fé, cuidando de vocês, vocês cuidando de mim, e nós cuidando da cidade. A gente vai ter que se misturar, vai ter que mudar a nossa agenda. Ou você muda a sua agenda, ou a agenda ali muda. A gente tem que saber o que é a prioridade, porque quando vier a prova, quando é o fogo, quando vier a enchente, aí que a gente vai ver se a gente está alicerçado na rocha ou não. Quando vier a perseguição, e não estou falando só de perseguição escatológica do final dos tempos, não. Estou falando de perseguição que a igreja já sofre hoje. Existem igrejas muito grandes, muito inchadas, que dizem, somos uma igreja sólida, porque já passamos por crises sociais, já passamos pelo plano Collor 1, pelo plano Collor 2, meu Deus. E nós somos uma igreja, referência na cidade, monte de morto enterrando morto. Com todo amor, eu estou falando, com todo amor. E eu não quero que nós sejamos um conglomerado de mortos, irmão. Já pensou em forma de morto? Pode ser até grande, mas fede pra caramba, não é, pessoa? Não. Não. Somos pedras. Somos pedras o quê? Vivas. Pedras vivas. Aleluia. Ele diz, ó. A obra de cada um se manifestará, versículo 13, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a sua, ou seja, a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Vamos lá aqui, então, pensar comigo uma coisa. A igreja somos nós, amém, irmãos? Pedras vivas. Se a igreja que somos nós resistir à afronta do diabo, porque como eu falei, essa ruma de mortos que eu não quero que sejamos em nome de Jesus, é um grupo que se acha igreja e acha que está vencendo os obstáculos do diabo, mas não vive como igreja. Essa ideia absurdamente equivocada, baseada na igreja católica. Estávamos estudando hoje aqui na escola bíblica, aqui o que acontece? Qual o modelo católico de culto? Um certo bispo da igreja católica, se não me engano, Tertuliano, até com boa intenção, disse, vamos investir nas lideranças, vamos fazer então as escolas, os mosteiros, para que a gente possa investir num clericato, em uma nata da igreja que vai cuidar da igreja. Tragédia. Tragédia. Por quê? Quem então tinha acesso à palavra de Deus? Quem tinha acesso à palavra de Deus, escritura? Eram esses. Então, os fiéis que eram leigos, como chamam até hoje, não eram os religiosos, sacerdotes, eles tinham um papel simplesmente de ouvir. Cumpriam os sacramentos e estava todo mundo salvo. E aí se tirou do povo, da igreja, o sacerdócio, que a Bíblia diz que é universal. O sacerdócio é universal. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus, sabia disso? Eu vou pregar sobre isso de forma... Eu vou lhe mostrar o que é um sacerdote do Velho Testamento, você vai tremer na base. Todos nós somos sacerdócio. Se todos nós somos sacerdócio, e se a igreja somos nós, e se ele disse que essa igreja será aprovada pelo fogo, e quem foi aprovada, quem vai permanecer, considerando que um prédio aprovado, que passa por fogo ou por enchente, a aprovação desse prédio permanecer de pé, funcional. E se essa igreja é feita de pedras vivas, qual é então o sinal, qual é então o símbolo de que o que estamos fazendo agrada a Deus e é o que Deus quer que venhamos a fazer? É se quando as tempestades passam, nós continuamos firmes enquanto igreja, amém, irmão? Nós como igreja vamos dar essa estrutura como? Como nós vamos ver que a recompensa nossa são vidas, são pessoas? Mas, irmão, você tem que entender uma coisa. A minha recompensa, eu já estou salvo. Você está salvo, diga amém. O que mais nós vamos ganhar então? Eu estou salvo. Eu me consagrar, vou buscar mais de Deus. Mas para que Deus lhe dá dons? Para que Deus lhe deu ministérios? Para quê? Para a edificação dos santos. Enquanto eles viviam de casa em casa do partir do pão, o Senhor ia acrescentando. Ou seja, uma vez que eu sou salvo e não morri na hora que recebi Jesus, é porque tem alguma missão. Não é não? Senão a gente morria logo. Qual é a missão da igreja? A missão pessoal de cada um é conhecer a Deus e adorá-lo. Mas a missão da igreja, é viver a glória de Deus de forma a apresentar essa glória à terra. O que é que faz uma embaixada em um país? Uma embaixada em um país é o próprio país no outro país, você sabia disso? Se alguém invadir a embaixada, invadiu o território da outra nação, quebrou a soberania. A igreja é essa embaixada de Deus na terra, que traz a cultura do céu para a terra e que apresenta essa nação celeste para quem está aqui. Então eu não posso me contentar em ser igreja se eu sou igreja só para mim. Quem está entendendo, diga amém. Então o que a Bíblia está falando aqui, irmãos, muito claramente, é que a nossa recompensa, o sinal de que estamos sendo aprovados por Deus, o sinal de que estamos manifestando a glória de Deus, que estamos na rocha que é Jesus, e essa rocha ela é exposta através da igreja para o mundo, é quando nós começamos a ver que estamos gerando a vida de Deus no ambiente que nós estamos. Vamos ver que nós somos capazes disso, irmão. Você sabia que o diabo, ele tem muito interesse em você achar que basta você ter sido convertido? Basta ser salvo, tá bom. Tá salvo, acabou. Para que negócio de ficar querendo ninguém acompanhando você, você acompanhando ninguém, abrir sua casa para os outros? Que é isso? Eu lembro que uma vez tinha um grupo lá em casa e... André, abre essa outra porta, por favor, meu amado. Tinha um grupo lá em casa, não sei se é o calor do Espírito ou se é o calor do meu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tinha um grupo lá em casa e minha casa era de Sinteco, lá em Salvador ainda. E tem um negócio do sapato da mulher, acho que é ponte fixa o nome, não sei como é, um negocinho que... capa fixa. E a irmã, ela... estava com um sapato muito bonito, só que estava sem a capa fixa. E o meu chão de Sinteco, ou seja, depois que a mãe foi embora, eu vi todo o percurso dela na minha casa. E eu não sei se foi oração com poder, que ela fez assim, que ficou tudo furado quando ela sentou. Outro dia, no outro sábado, um irmãozinho assim, bem abençoado, em todas as áreas ele era abençoado, inclusive no valor. Sentou no sofá que eu tinha, irmãos, ele sentou, o sofá começou a ranger. Começou a ranger, de repente o sofá gritou, uai, abriu. e o sofá, puf, caiu. Aí, não, fica em paz, meu irmão, esse sofá é para sentar, fica em paz. Não é o ideal que seja assim, não é o ideal, mas estava acontecendo um avivamento e estava crescendo muito rápido. E aí, era assim, o pessoal da cozinha diz amém, povo, amém. O pessoal do quarto diz amém, amém. O pessoal da sala parecia o Carandiru, assim, ó, sentado assim em volta. Quem vê que fica o Carandiru? Porque eu estou sentadinho assim. Esses dias formou uma menina que estava em casa. Era minha vizinha, desesperada de alma, sem sentido nem rumo nenhum na vida. E ela, ouvindo da casa dela, bateu na porta e disse que queria entregar a vida dela a Jesus. Hoje é uma serva de Deus, discipula outras e outras e outras meninas na igreja lá em Salvador. Por quê? Porque resolvi que minha casa seria uma igreja. Aí você vai escolher o seu taco, o seu sofá ou as almas que vão ser ganhas na sua casa. Você escolhe. Você escolhe, né? Diz que rico é enjoado. Tem rico que é enjoado, mas também tem pobre que é enjoado, né? Às vezes a gente fica assim, mas eu arrumei tanto minha casa, eu arrumei tanto minha casa, o povo chega aqui, senta, e arranha meu chão, e o menino mexe na minha planta. Irmãos, irmãos, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Pra que tu ficar juntando cacareco na estante, e aí o povo indo pro inferno? Por isso que eu digo, cada crente é um discipulador, cada casa é uma igreja, e nossa igreja é uma casa. E eu não vou sair dessa visão em nome de Jesus, quem me deu foi o Senhor. Por quê? Porque não é nada meu não, gente. Está aqui na palavra de Deus. E o diabo fica dizendo que a gente é incapaz, você é incapaz. Nunca você vai conseguir isso. Eu pensava antigamente que eu sempre fui aberto a grupos nas casas e tudo, mas eu achava assim que assim, é só para alguns, só para os mais estudados, sabe? É só para os mais. Oh, irmãos, o Deus sempre falava que não é assim não. Bom, qualquer pessoa que for apaixonada por Jesus e leva a sério o reino de Deus, e leva a sério a vida com Deus, e leva a sério consagrar sua vida ao Senhor, ela não vai conseguir mais olhar para a sua vida, para os seus bens, e ver que aquilo não está abençoando outras pessoas. Ela não vai. Ela vai começar a dizer assim, ó, vai olhar para a Sara dela e vai dizer, meu Deus, os irmãos aqui, ó, está faltando alguma coisa. Amém ou não, irmãos? Para que que Deus tem lhe dado tanto, meu irmão, minha irmã? Para quê? E o diabo diz, não, isso aí é para pastor, isso aí é para... Vou contar uma história para vocês. Abra aí a sua Bíblia no livro de Tiago. Diz que ia ser breve hoje, hein? André. Som. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu amo esse livro. Eu acho que é um dos livros mais inspirados que tem na Bíblia. Brincadeira. É por causa do nome, Tiago, gente. Inclusive, está errado, está mal traduzido. Devia ser Tiago com H. Não é brincadeira, irmão, está certo. Meu nome é sem H mesmo. Ô, gente, tanta gente não veio hoje, né? Que pena. Mas talvez é nós que precisamos ouvir isso, amém ou não? Tiago capítulo 1, versículo 5, olha que coisa linda. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e se lhe é dado. Agora pula aí lá para o 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia, e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão. Você viu aí o versículo primeiro? Você quer sabedoria? Diga amém, eu quero. Diga amém, eu quero. Peça a Deus que Ele dá. Olha, nem sempre Deus dá dinheiro. Nem sempre. Nem sempre Deus dá saúde. Nem sempre. Nem sempre. Mas sabedoria e o Espírito Santo Ele dá a quem pedir, amém? Então peça que Ele vai dar. Amém? 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal. Olha o que eu comecei a falar mais cedo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Despojando-se de toda imundícia. Olha aqui, você lembra o que eu falei no começo? Que não basta a gente não fazer o errado. Você está aqui comigo? Diga amém. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia. Então a Bíblia está dizendo o que? Fora tudo que não presta. Amém ou não, irmãos? Amém. Glória a Deus. E de todo vestígio do mal. Sabe o que é o vestígio do mal? Eu vou parar um pouquinho aqui que vale muito, muito, muito, muito a pena. Olha aqui. Você viu o que eu falei mais cedo? A gente tem que tirar o que é ruim da nossa vida. Tudo. Tira tudo de ruim. Em nome de Jesus. Mas diz aí, resquício de quê? Leia aí alguém, resquício de? Deixando para trás toda a sorte de imundícia, todo resquício de? 21. Pelo que despojando toda a sorte de imundícia e todo vestígio? Vamos lá, irmão, vestígio do? Não. O que é que eu entendo aqui nesse texto? Que às vezes nós deixamos coisas imundas. É verdade, coisas que a gente olha e fala assim: não, isso ainda é para frente, não, isso não faço mais não. Passado, isso é passado, aleluia, glória a Deus. Ele deixou toda sorte de imundícia, de coisas purulentas, feias do pecado, mas ainda não deixou alguns vestígios do mal. Alguns restinhos do mal. Você está me entendendo, irmãos, ou não? Está me entendendo? Diga amém. Mas o que a Bíblia diz é que nós devemos deixar tanto que é escândalo, quanto também aquilo que às vezes só a gente sabe que faz de errado. Às vezes diz: não, mas eu não faço mais coisas tão grotescas como antes. Eu não faço mais coisas tão feias como antes. Mas ainda tem o vestígio do mal. O resto do mal. Vestígio a gente pode traduzir como, não só como resto, mas como uma prova. É como um crime que é cometido, o criminoso deixou um vestígio. Então, amados, vamos deixar o que é errado. Diga aleluia. E diz assim, ó: recebei com mansidão, não resistindo, mas com mansidão, a palavra em vós implantada. Olha aí. Você não tem como receber a palavra implantada se você não deixar para fora o que é ruim. Você precisa de um espaço novo para botar o que é novo de Deus. Amém ou não, irmãos? Às vezes a gente quer ter a imundícia, o vestígio do mal, e quer receber as coisas de Deus. Tem um sermão lá que eu preguei recentemente, está lá na internet: arrependimento, a única forma de haver conversão. Só há conversão mediante o arrependimento, que é obra de Deus também. Ou seja, precisa tirar o que é de ruim para botar o que é de bom, amém, irmãos? Que a palavra de Deus diz que não há mistura de luz e trevas. Mas onde eu vou chegar? Olha, então recebei com mansidão a palavra de vós enxertada, o qual é poderosa para salvar as vossas almas. Aleluia. 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem só ouve, irmãos, se engana. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, não está falando aqui da lei da antiga aliança, mas a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor de obra, operoso praticante, este será bem-aventurado em tudo que fizer. Se você fizer uma pesquisa aí no grego profunda, você vai descobrir. Sabe o que quer dizer esse tudo aí? Esse tudo quer dizer tudo. em tudo. Mas a gente quer ser bem sucedido, a gente quer ter, irmãos, a edificação, o crescimento, a gente quer ter a unção, a gente quer ter os dons, a gente quer ter os sinais da igreja primitiva, lá da Bíblia, a gente quer ter as evidências da igreja da Bíblia, a gente quer ter as curas da igreja da Bíblia, a gente quer ter o crescimento da igreja da Bíblia, a gente quer ter a unção, a palavra, o poder da igreja da Bíblia, mas não quer ter os atos da igreja da Bíblia. Você está entendendo? Diga amém. Aí você diz, não, era outra cultura. Não, não, não, não, não, não, não. Nada a ver com cultura, tem a ver com a gente, não queria abrir mão da nossa cultura pessoal. A Bíblia diz que eles andavam, e eles, de casa em casa, dia a dia, no partir do pão. Será que a gente aguenta ver um crente todo dia? Será que a gente aguenta conviver com os irmãos, com os crentes todos os dias? Pois se você ler o texto, continuar o texto de Atos, você vai ver, e o Senhor acrescentava aqueles que haviam de serem salvos. Ou seja, a gente muda a nossa agenda, começa a viver de acordo com a igreja da Bíblia, e começa a viver os resultados da igreja da Bíblia. Eu não vi nenhum amém. Então, irmãos, olha que coisa tremenda. O que a Bíblia está dizendo é que a gente deve viver o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que a igreja, ela é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus, amém? Mas, às vezes, a gente não é próximo da nossa família de sangue e acaba sendo assim com a família de Cristo. Preste atenção, eu já estou terminando. O que a Bíblia diz em Atos é que eles viviam, eles se encontravam. E Deus tem me falado muito sobre isso, Deus tem me falado, eu vou até pregar sobre isso, dentro em breve, que nós estamos brincando de ser igreja se nós queremos desenvolver um ministério numa estratégia que não for a estratégia de Atos. Como era, leia, você tem uma Bíblia aí na mão, leia o livro de Atos depois para você ver como era a igreja. Eles cuidavam uns dos outros, ninguém passava falta de nada. Ninguém ficava sem ser discipulado, sem ser acompanhado. Ninguém ficava sem ter a quem recorrer, porque todos estavam disponíveis. Você lembra daquela palestra que eu dei da rede, da sua empresa? Inspirado na Bíblia. Cada elo da rede tem alguém em cima, tem alguém do lado e tem alguém embaixo. Precisa daquela palestra aqui na igreja. Quando a gente entender que não é o cara aqui que pendura todo mundo aí embaixo, segura como mole de chaves, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não são um calabouço que estará na porta do inferno, não, não, não, não, não, não. As portas do inferno são as barreiras que o diabo coloca em volta da igreja para conter o avanço da igreja. Mas se a igreja aprende a ser igreja na Bíblia, a gente derruba as portas do inferno e cresce como igreja, amém ou não? Mas como que isso vai acontecer? Primeira coisa, a gente vai encerrar essa série de três ministrações já com quase o começo da próxima série. Qual é a primeira coisa que eu tenho que entender? É que eu não posso andar por vista, mas tenho que andar por? Alguém sabe por? Por fé. A igreja não anda por vista, não anda por fé. Alguns pastores usam esse texto para passar cheque sem fundo. Eu disse, não, eu vou comprar um equipamento de som, ar-condicionado, e vou passar um cheque pela fé, hein? E você tem que cobrir o cheque. Isso nada a ver com fé. Nada a ver com fé. Isso nada a ver com fé. Nada a ver com fé. Quando eu paguei o forro com o meu cartão de crédito, é porque se você não pagar, eu pago. E vocês são fiéis e estão pagando, tá vendo ou não? Então, meus irmãos, qual é a primeira coisa que nós temos que entender? É que nós temos que andar por fé. Porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. E nós cremos no que a Bíblia diz que é para nós crermos. Amém ou não? E o que é que a Bíblia diz? Que a gente tem que ser igreja como a Bíblia manda. Mas a gente olha para a Bíblia e fala, não consigo. Não, babá. Eu falei para a Marisa, a primeira coisa que fazem é perseguição, mas tal pastores, ela falou, tô fora. Depois os líderes de grupo, se preparem. Primeira coisa. Não ande por vista, ande por fé em nome de Jesus. Se Jesus disse que você pode, você pode. Se Jesus disse que nós temos que ir pelo mundo fazer discípulos de todas as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele não falou, só o pastor batiza, nunca você vai ver isso no Novo Testamento, me mostre. Amo os pastores que fazem isso na igreja deles, é uma forma de cuidar do povo, da forma com que eles entendem, mas o que eu entendo é que cada um de nós é um sacerdote, cada um de nós vai pelas nações, cada um de nós faz discípulos, cada um de nós batiza os discípulos, cada um de nós acompanha discípulos, e os sinais acompanham aqueles que fazem assim. Por que a gente está fazendo diferente, irmãos? Eu te pergunto. Ah, porque a gente aprendeu assim. Mas a única tradição que a Bíblia manda nós guardarmos, olha no livro de Atos, é a tradição dos apóstolos. E qual é a tradição dos apóstolos? O ensino que receberam de Jesus. Qual é o ensino de Jesus? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-o do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a fazer essas mesmas coisas. Ou seja, continuar indo e batizando outros, e discipulando outros, continuar indo e batizando e discipulando outros. Amém ou não? Então, para a gente terminar hoje, eu quero dizer para você que nessa obra maravilhosa que é a igreja, que é alicerçada em Jesus, que é um prédio de pedras vivas, que é edificada por Jesus, que Ele usa nós, cada um de nós, como peões, como obreiros ali a serviço do Espírito de Deus, e a serviço do Pai, e a serviço do Filho. Essa igreja de Jesus, que é feita de pedras vivas, que tem uma recompensa não de visível aparência, porque o reino de Deus não é de visível aparência. Que se alegra em ver o fruto da dor e do sacrifício quando vê alguém edificado levando o evangelho a outras pessoas. Essa igreja, irmãos, que o Senhor confia em nossas mãos, que só vai conseguir continuar, não por métodos humanos, não por denominações, estratégias humanas, mas só vai conseguir continuar quando eu andar por fé e não por vista. Porque o que o diabo diz é que você é incapaz. Você é incapaz de cuidar de alguém. Você não cuida nem de você, como é que você vai cuidar de alguém? Mas eu quero dizer uma história para vocês. O pastor Ebiuga, ele conta uma história, né, de uma linda índia, uma jovenzinha linda, que morava lá no Pará, na parte mais remota. E ela era perfeição, ela era tão linda que na aldeia as pessoas louvavam a beleza daquela menina. Ela era muito linda, muito graciosa. Só que aí um dia, com inveja, três outras moças começaram a conversar sobre ela e começaram a falar mal dela. E começaram a criticá-la. E uma chegava assim e falava, você nem é tão bonita assim. Aí passava outra e falava assim, quem disse a você que você é bonita? Aí passava outra e dizia assim, na verdade eu acho você feia. E elas começaram a oprimir aquela menina. Oprimir aquela menina, falar palavras assim de rancor com ela, porque tinha inveja. Odiavam ela, começaram a falar, você é feia, ninguém ama você não. Isso é mentira que as pessoas falam. E aquela menina começou a acreditar naquilo. E numa cultura onde o valor é a beleza na mulher, ela virou nada, coitada. E ela começou a se deprimir, ficou triste, começou a comer menos. E triste, doente. Só que a beleza ainda estava nela. E ela um dia parou assim, triste, muito triste, chegou diante de um lago, e estava muito calmo, sem vento, e ela viu, debruçada sobre o lago, uma imagem linda. E ela até olhou para trás, pensando que era alguém que estava atrás dela. Mas ela viu que não tinha ninguém, então ela viu que ela não era feia, como diziam, mas na verdade ela era linda. A palavra de Deus, irmãos, está dizendo para a gente aqui em Tiago, que a palavra nos mostra que nós somos em Deus. E quando você olha na palavra de Deus, você vê seus defeitos, sim, vê, mas você vê mais ainda, você vê o que Deus diz ao seu respeito, amém ou não? Mas só que nós temos três falsos amigos, a carne, o mundo e o diabo, que tentam ficar dizendo para a gente que a gente não vai conseguir, que essa palavra não é para a gente, que a Bíblia não é para esse tempo, que esses sinais eram antigamente, que a igreja não é mais assim, a igreja agora é quadrada. Mas quero dizer a você que nós vamos ficar com a palavra de Deus, amém? E nós vamos crer no que a Bíblia diz ao nosso respeito. E nós vamos caminhar de acordo com o que a Bíblia diz que nós devemos caminhar. E sabe o que a gente vai começar a ver? A gente vai ver pessoas, começar a ver pessoas curadas. Pessoas que vão chegar no nosso meio, como já dizem, e dizem assim: ora, eu fazia um mau juízo de vocês, e vocês me receberam tão bem, vocês estão cuidando de mim. Eu pensava que vocês... Eu só vim crescendo dizendo assim: seu pastor é ladrão e coisa e tal. Mas eu tenho conhecido vocês, tenho visto pessoas que são diferentes. Vocês amam, vocês cuidam. Nem minha família é assim. E alguém na auditória está balançando a cabeça dizendo: é assim mesmo. Dê um aleluia, meu irmão. Eu já falei aqui de uma música de um primo meu, que é poeta e é cantor. Homem de Deus, ele diz assim... E tem uma canção dele que ele diz assim: Deus fala pela sua voz, irmão. Me enxerga pelos teus olhos. Me encanta através da tua vida. Me fortifica no impor das suas mãos. Deus se agrada em estarmos juntos. Ele nos une. Ele nos une em sua presença. Mas da graça eu me encherei quanto mais perto estiver de você. Aleluia. Irmãos, que coisa tremenda. Vou mostrar para a Jana depois, a gente canta aqui, Jana, essa música. Nós, irmãos, em nome de Jesus, vamos ser igreja, como a Bíblia manda que devemos ser igreja. Abra aí antes de terminarmos Apocalipse 14, 12, por favor. Quero tentar responder essa pergunta: qual é a nossa recompensa de trabalharmos tanto nessa construção? Olha aí o que diz o texto, se não achou, acompanhe comigo. Aqui está a perseverança dos santos, aleluia, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé. Eu acabei de falar em fé, nós temos que andar pelo que a Bíblia manda e não pelas estruturas humanas de igreja. Que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Aleluia! No grande dia, irmãos, o Senhor vai dizer: as suas obras te acompanham. As vidas que você ganhou, as vidas que você cuidou, as vidas que você acompanhou. Se não, qual é o serviço que nós fazemos aqui? Caridade é muito bom, mas sem Jesus a pessoa vai para o inferno com a barriga cheia. O que é que é então, irmãos, que vamos levar então? Quais serão as nossas coroas que depositaremos nos pés de Jesus? As vidas que nós vamos ganhar e cuidar. Quem, o pastor aqui? Não. Vocês são testemunhas que eu tenho feito o possível para fazer o meu papel. Amém ou não? Mas a gente tem que fazer assim também. Isaías 53:8 diz: pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora contado, cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca, todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe qual é o fruto do trabalho do Senhor? Versículo 11 de Isaías 53: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Quem é o fruto do trabalho de Jesus? A sua igreja, aleluia. E ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Todo o nosso pecado que o diabo diz que é que nos faz incapazes de cuidar das pessoas, Jesus levou sobre si, meus irmãos. Sabe por quê? Para que ele pudesse se alegrar com as vidas, nós vamos ganhar e cuidar. tudo que a igreja faz tem que ser para a glória do Senhor, para a edificação da igreja e para o crescimento da igreja. Para terminar, em Isaías 6:1 e Apocalipse, nós vamos ler três textos e vamos encerrar. Isaías 6:1, Apocalipse 1:10 e Mateus 5:13. Isaías 6:1 diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam todo o templo, e ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, como 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moviam-se, e a voz do que clamava, e a casa se enchia da fumaça. Essa glória irá cobrir a terra através de quem, irmãos? Se a Bíblia diz que a glória do Senhor encherá a terra, que glória? Um pozinho mágico que vai ficar em volta da terra? Sabe qual é a glória do Senhor que encherá a terra? É a igreja. Você é a glória de Deus que enche o seu prédio, sabia? Aquele prédio, seu condomínio bonito ali. A glória de Deus está ali. E ali tem outros vizinhos, com certeza. Mas podem ter mais ainda. A glória de Deus está na sua rua, na sua casa. Mas não tem que ficar só na sua casa. Ela pode ficar em outras casas. Eu estou caminhando lá no meu condomínio, estou orando para um vizinho meu. Conheci ele esses dias. Eu passo lá, quer orar comigo? O nome dele é Daniel. Daniel é o nome dele, pode orar. Aí eu passo: Ó Deus, toma Daniel nas suas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa sua esposa, sua filha. Dá uma volta, dá outra volta. Ó Deus, salva Daniel, Senhor. Ó Senhor, salva. Eu estou orando. Por você também eu já orei muito. Estou orando. Semana que vem eu vou chamar ele para o grupo lá em casa. Por quê? Porque onde eu moro eu tenho que espalhar a glória de Deus. Eu não quero ser um chafariz estampado, irmãos. Se a terra é um jardim e cada um de nós é um regador do jardim, você tem que cuidar, você pode estar entupido. A grama ao seu redor vai morrer seca. Deixa jorrar a água do Espírito aí, meu irmão. Ó, oh, glória. Amém ou não, amém, irmãos? Olha aqui, ó. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em Espírito do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta que dizia: O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E voltei para ver quem falava comigo. E voltando-se, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais, o semelhante ao homem, vestido de roupa talar, cingido à altura do peito, era Jesus. Mas o que ele viu primeiro? Os 7 castiçais, é símbolo de quê? Da igreja. O mundo vê ao Senhor através da igreja. Você tem que tomar pé disso em nome de Jesus. Por último, Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e a Bíblia disse assim: olha, se o sal não salgar, para nada mais presta. Você sabia que quando o sal não servia, não era um sal de excelência, ele não era jogado para ser pisado, ele era jogado no lixo da cidade com bactericida, sabia disso? É claro que não jogavam sal nobre, sal bom, mas o sal, quando começava a ficar muito úmido e não era de muito valor comercial, eles pegavam aquela carga de sal e jogavam no lixo. A igreja tem pelo menos 2 funções na terra baseadas nessa parábola do sal, e dentre tantas: dá sabor ao mundo sem sabor e soço, mas também impedir que o mundo apodreça mais ainda, irmãos. O mundo está apodrecendo, e nós somos o sal de Deus que faz com que o mundo ainda não tenha se destruído. Eu tenho que ver a igreja do Senhor Jesus assim. Mas às vezes nós ficamos que nem aquele filhote águia. A águia, muito interessante, preste atenção, nós vamos terminar agora. Existem várias espécies de águia. Inclusive a maior delas é uma brasileira, chama Árpia. Mas existe uma águia que ela faz da seguinte forma. A maioria faz assim, mas eu vou falar sobre essa. A águia não come geralmente comida morta. A águia só come comida viva. Então a mamãe águia vai lá, busca o animal vivo e leva para o ninho. Aí eles dilaceram aquela presa, a mãe segurando a cabeça, o pescoço do animal. Eles vão lá e dilaceram e comem. Só que com o tempo a águia, a mãe, começa a perceber que eles estão botando as peninhas para fora. O que que fazem aquelas águias? A mãe sai para caçar, eles dormem, os filhotes. Fica tudo dormindo, esperando. Aí a águia viaja, viaja, viaja, vai lá e traz um coelho, um roedor. Aí eles acordam e comem. Aí a águia sai, eles vão dormir, a águia voa, voa lá longe. Quando a águia começa a chegar perto, eles e comem. Aí a águia vai, cada vez a águia demora mais de levar comida para eles. E chega um dia que a águia chega no ninho e eles... Só que não tem comida. E eles gritam mais. Não tem comida. E a águia então... Aleluia. Pega o filhote. E solta o filhote. Irmãos, veja a cena você caindo aí. É difícil, hein? Já pensou? Hein, Silvio, você lá, não. E solta e aquela águiazinha começa. E aí a águia mergulha e vai, e antes que ele se espatife no chão, pega e leva de novo para o ninho. Pega outro filhote e joga. Eu acho que o filhote que fica no ninho fica assim, agora é sua vez. Cai o filhote, ele desesperado começa a bater a asa. Ela vai, mergulha e pega de novo e bota lá. Para de dar comida a eles. Aí eles desesperam. Eles começam eles mesmos, às vezes, a ensaiar a bater as asas. Que aprenderam, porque só começam a bater as asas. Se a mãe morrer antes disso, eles morrem lá em cima. Eles só começam a bater a asa no ninho depois que a águia, a mãe, pega ele e lança ele lá embaixo. Aí começa a ficar ensaiando no ninho. Irmãos, um belo dia a águia pega esse filhote e joga. E ela acompanha. Quando começa a ver que ele levanta voo, ela acompanha ele somente para voltar para o ninho. E depois a águia começa a pular sozinha. A águia começa a caçar. E quando a águia começa a caçar e volta a mãe, aí a mãe fala: ah, vai para o teu ninho. Agora, eu imagino quando Deus fez... Quando na arca só tinha um casal de águia. Se esse primeiro casal de águia tivesse resolvido, vamos cuidar dos passarinhos aqui. Oh, amor, vamos deixar aqui eles. Vamos deixar os meninos correr perigo e jogar lá embaixo? Não, a gente continua alimentando eles aqui. Tudo bem, a primeira geração eles iam ter um sacrifício e alimentar. E a segunda geração? Não haveria segunda geração. Você sabe que eu não estou falando de águia, né? Você sabe que eu estou falando da igreja. A águiazinha filhote fica lá um, dois dias esperando a mãe chegar com comida. E fica dormindo. Irmãos, a gente não pode, em nome de Jesus, ficar achando que vai ter sempre quem traga a comidinha para a gente quando a gente grita. Às vezes a gente delega isso ao pastor e não vai conseguir fazer isso. Às vezes a gente já está na idade de ter outros filhos, de voar mais alto, de pegar o nosso próprio alimento com Deus. Mas a gente está acostumado a gritar e ser atendido. Gritar e ser atendido. Gritar e ser atendido. Nós somos igreja de Jesus, amém? E nós temos que crescer enquanto igreja, irmãos. Ganhar essa cidade. Não deixe para Teosópolis fazer isso. Não deixe para Pastor Mel, eu amo tanto fazer isso, não. Eles estão fazendo o papel deles. Você tem que fazer o seu, o meu não. Que em nome de Jesus o Senhor nos revele, irmãos. Que o Senhor nos deu um chamado. E que Ele nos deu um poder no Espírito para fazer a obra dEle. E por mais que o diabo, a carne, o mundo digam que é impossível, eu prefiro crer no que Jesus disse a meu respeito, amém? Vamos ficar de pé e orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor, apesar de nós, o Senhor nos chamou a essa igreja do Senhor. Obrigado porque a Tua Palavra não só nos ensina e nos mostra o que nós estamos fazendo de errado, mas a Tua Palavra principalmente nos fala quem nós somos em Deus. E o Senhor tem insistido conosco em dizer que é o Senhor que nos capacita, que nós devemos investir nas vidas, nós devemos ganhar pessoas, cuidar de pessoas, que nós não podemos delegar o ministério a um homem, a uma mulher. Não, não, não, eu tenho que viver o meu chamado. Senhor, é tão mais confortável a gente vir aqui no domingo, dormir durante a semana e vai receber uma comidinha viva. Senhor, que nós entendamos que isso é só por um tempo, que depois disso fica desarrumado, fica feio. Como o apóstolo Paulo disse, eu deveria escrever a vós como mestres, mas vejo que vocês ainda precisam do leite. Que não seja assim no nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, revela-nos a Tua Palavra. Nos faz viver o Evangelho como Ele é. Não nos deixe adaptar o Evangelho. Não nos deixe adaptar a igreja. Não nos deixe adaptar a visão que o Senhor colocou na Palavra. Em nome de Jesus, amadurece o Teu povo, Senhor. Existem almas se perdendo, existem vidas, Senhor, que não tem família. Como esses mesmos dizem, Senhor, a depressão é a doença do século. O mal do século é a solidão. As pessoas estão sozinhas. E nós estamos guardando de forma tão egoísta, Senhor, às vezes, o Teu Evangelho. Nos enche do Teu amor, Senhor. Nos enche do Teu amor, para que nossa vida seja usada para ganhar outras vidas. Para que, Deus, em nome de Jesus, tudo que o Senhor nos dá seja usado para o Teu reino. Para que a nossa casa, o nosso tempo, seja usada para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, em nome de Jesus, a importância de nós voltarmos da Tua Palavra. Porque quando o mundo vira, quando o mundo ouve a Tua voz e se vira para olhar, ele vê a igreja do Senhor. E vê o Senhor governando no meio dela, mas o mundo vê primeiro ao povo de Deus. Que nós possamos apresentar a Jesus, porque a glória é Tua. Abre nosso entendimento para a Tua Palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento para a Tua Palavra. Por mais que o diabo e o mundo e a carne digam, você não pode, você não consegue, nós fiquemos com a Palavra de Deus ao nosso respeito. Porque Ele disse que nós poderíamos fazer discípulos. Ele disse que nós poderíamos anunciar o Teu Evangelho. Ele disse que ganharíamos e batizaríamos e cuidaríamos de pessoas. E o Senhor Jesus não mente. No que nós digamos sim à Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Amém. Se sente só um pouquinho para alguns avisos rápidos. Irmãos, eu quero pedir a oração de vocês. Né? Paulinha, ela está lá em Salvador. Está com a mãe dela. E eu precisei vir para trabalhar aqui. Ela está investigando, né, a saúde dela. Vamos orar por ela em nome de Jesus. Amém, irmãos?